Feliz sábado a todos. O tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante, mas é um tema denso e você precisa ter bastante atenção para você não perder o fio da meada, para você compreender e saiba que Deus tem uma palavra especial para cada um de vocês nesta manhã. Vamos orar a Ele para que Ele fale ao nosso coração? Vamos invocar o Seu nome. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, que ao abrirmos a Tua palavra possamos ouvir a Tua voz. Dá-nos a Tua graça neste momento e a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu escolhi, ou o Espírito Santo escolheu, através de mim, trazer uma mensagem diferente para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre algumas relações entre predestinação e livre-arbítrio. E como eu disse, esse é um tema complexo, amplo, profundo, e ele lida basicamente com duas questões. Quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Como Ele age? E o que é a humanidade? Quem é o homem? Qual é a natureza do homem? Claro que a gente já, diante dessas duas perspectivas, já entende que esse tema não vai ser esgotado nesta manhã, muito pelo contrário. Nós vamos tratar alguns pequenos pontos a respeito dele. E essas questões, em relação a elas, se multiplicam em inúmeros tópicos. Por exemplo, eleição, soberania, o papel humano na sua própria salvação, presciência. Deus conhece as coisas antecipadamente, de forma relativa ou de forma absoluta. Pode a liberdade humana frustrar a vontade de Deus? De forma que Deus queira salvar alguém, mas Deus não seja capaz de salvar essa pessoa? Essas questões e muitas outras são dilemas teológicos e filosóficos que surgem naturalmente quando a gente toca a superfície desses temas que para mim são fantásticos. E eu espero que vocês saiam daqui esta manhã com a perspectiva de igual forma, que eles são realmente fantásticos. Antes de começar, nós precisamos estabelecer um fato. A Escritura é a palavra de Deus e ela expõe a verdade em múltiplas dimensões e nós devemos compreendê-la. E isso inclui admitir e respeitar tudo o que ela afirmar como verdade. Se a palavra de Deus afirma a predestinação, eu digo amém. Se a palavra de Deus afirma a liberdade humana, eu digo igualmente amém. E eu não posso, na minha compreensão de predestinação ou na minha compreensão de livre-arbítrio, negar nenhuma das duas coisas. Se nós tratássemos esse tema sobre essa perspectiva, muitos dos dilemas no cristianismo em relação a esse tema seriam dissipados. Agora, nós podemos dizer que Deus nos predestinou? Antes de existirmos, Ele já determinou e predeterminou a nossa salvação, a nossa vida? Sim. Agora, também podemos afirmar que o ser humano tem liberdade de escolha? Eu tenho escolha entre ser mentiroso e ser verdadeiro? Essa é uma escolha que me pertence? É óbvio, porque isso também é afirmado pela palavra de Deus. Agora, nós não vamos simplesmente tratar com a filosofia, vamos tratar com a própria Bíblia. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, nós vamos ler os versos 3 a 6 e depois o verso 11. Esse é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus e que nos conduz a perspectivas maravilhosas. Aquilo que Deus fez por nós está acima de nós. Olha que interessante a informação que nós temos nesse texto. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o verso 11, nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amém, igreja? Texto lindo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais acima de nós. E acima dessa esfera da criação, Paulo nos aponta para as regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes que nós mesmos existíssemos, Ele já conhecia a nossa vida e já nos escolheu. E nos predestinou para sermos seus filhos. Pois Ele faz todas as coisas segundo a sua própria vontade. E eu não tenho nenhuma vontade de negar essas verdades aqui. Muito pelo contrário. Eu desejo entendê-las, desejo vivê-las e me maravilhar diante das perspectivas às quais ela me conduz. Por outro lado, a Escritura também afirma a noção da liberdade humana. Abre a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 1 e depois os versos 16 a 19. Paulo começa esse capítulo com algumas perguntas. Olha só o que ele nos pergunta. Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu, apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? E a partir do verso 16, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade do despenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Não sei se vocês percebem as implicações e as dimensões desse texto, mas ele começa com uma série de perguntas negativas. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Eu não vi Jesus? E vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Todas essas perguntas demandam uma resposta. E essa resposta é sim. Eu sou livre. Eu sou apóstolo. Vocês são fruto do meu trabalho no Senhor. Depois, no verso 16 em diante, ele começa a dizer que ele anunciava o Evangelho e que ele fazia isso de livre vontade. Ainda que nós colocamos entre parênteses, ele sentia a obrigação, o peso de pregar o Evangelho. Mas isso não deixava de ser um ato de livre vontade. Depois, como é que ele conclui essa sessão? Sendo livre de todos, ou seja, não tenho obrigação nenhuma para com vocês. Eu me fiz livremente escravo de vocês para ganhar o maior número possível. Então, todas essas dimensões estão incluídas na palavra de Deus. E segundo aquilo que Jesus Cristo disse, a palavra de Deus é a verdade. Não podemos negar uma dimensão em favor da outra. Agora, muitos outros textos bíblicos poderiam ser evocados para estabelecer de forma mais clara ainda todos esses dois conceitos, a predestinação como a liberdade. Deus é soberano e Ele fará toda a sua vontade. Isaías 46:10. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. Agora, por outro lado, a Bíblia afirma: onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. 2 Coríntios 3, verso 17. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, verso 1. Agora, uma outra questão. Toda a noção do julgamento, que é uma doutrina bíblica enorme, seremos julgados, ela implica na liberdade humana. Porque onde não existe liberdade, não há responsabilidade. E se eu não tenho responsabilidade pelos meus atos, que julgamento é esse que Deus vai fazer? Se Ele me predestinou para ser mal ou para ser bom, de forma que eu não posso escolher entre ser bom ou mal, não existe julgamento. Porque Ele já decidiu antes de eu decidir, certo? Se ele decidiu que eu ia ser mal, independentemente da minha escolha, que moral que ele tem para me julgar como mal? Tem moral nenhuma, muito pelo contrário, não foi ele que decidiu? Agora, toda a noção do julgamento inclui a noção da liberdade, que conduz, obviamente, à responsabilidade. A própria lei de Deus na Bíblia é chamada a lei da liberdade. Tiago 2, verso 12. Portanto, chegamos a uma conclusão. Nenhuma dessas verdades pode ser desconsideradas ao analisarmos as implicações delas sobre a realidade da vida humana. Deus nos deu luz em sua palavra, e essa luz esclarece, guia a vida daqueles que vivem, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda assim, sendo tudo isso verdade, não é fácil harmonizar as noções de predestinação e livre-arbítrio. E muitos cristãos dedicados, estudiosos, devotos, falharam ao empreenderem esse esforço. E por que é que eles falharam? Porque eles enfatizaram somente um lado da questão em detrimento do outro. Alguns cristãos não conseguem compreender. Se Deus predestinou, é porque Ele já conhece tudo o que vai acontecer no futuro, desde a eternidade. Algumas pessoas pensam que isso nega o livre-arbítrio. Mas isso não é verdade. Porque Deus conhece o futuro que você vai escolher. Deus conhece o uso que você fará da tua liberdade de forma perfeita e absoluta. Essa é uma questão que tem que ser entendida. Bom, um parênteses. Toda heresia que destrói a vida das pessoas, destrói a fé das pessoas, ela está baseada em enfatizar um lado da verdade em detrimento do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O mundo cristão enfatiza a verdade bíblica de que a lei de Deus não pode nos justificar e nem nos salvar. Isso é verdade. A minha obediência à lei de Deus não pode me justificar nem me salvar. Algumas pessoas, porém, enfatizam essa verdade de forma que ela negue a própria vigência da lei de Deus. Vocês percebem como que a heresia funciona? Ela pega uma verdade, enfatiza ela a tal ponto de negar outra verdade. Porque a lei de Deus, o que foi que Jesus Cristo disse? Não penseis que vim abolir a lei. Só um parênteses para você entender como que a heresia funciona. Então eu enfatizar só predestinação ou só liberdade também vai me conduzir à heresia, à mentira. E não é esse o caminho que nós queremos trilhar na nossa compreensão e prática da palavra. Correto? Então vamos voltar à nossa questão. O que que a Bíblia diz sobre predestinação? Esse é um tema amplo e fantástico. E abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Esse é um dos textos mais importantes a respeito da predestinação. E olha que interessante as informações que o Espírito Santo nos traz através do apóstolo Paulo. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse verso ilumina muitas questões importantes sobre esse tema. E a primeira delas: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Inclusive as coisas que não entendemos, inclusive as coisas que não aceitamos e que não se harmonizam com o nosso senso de justiça ou do que a vida deveria ser. Nós não temos explicação para tudo. Isso é verdade. Agora, nós sabemos pela revelação que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a única pergunta que devemos fazer é: amamos a Deus ou não? Depois dessa verdade, nós somos conduzidos a uma outra que diz assim: aqueles a quem Deus conheceu de antemão. Interessante essa noção. Deus nos conheceu antes de existirmos. Lembra do Salmo 139? Quando eu era ainda uma massa informe, o Senhor viu todos os meus dias e os registrou no seu livro. Certo? Antes mesmo de a palavra nos chegar à boca, o que a Bíblia diz? O Senhor já a conhece por completo. Deus não é pego de surpresa pelo que eu faço ou pelo que você faz, pelo que eu sou ou pelo que você é. Muito pelo contrário, Ele nos conhece antes de existirmos. Agora, Deus predestinou. Essa palavra no grego, que é proriso, ela significa o seguinte: Deus pré-ordenou de forma ativa a existência de um caminho que conduzisse o homem para a salvação. Isso significa que antes de cairmos em pecado, Adão e Eva, e consequentemente toda a humanidade sofrer as consequências do pecado, Deus já conhecia essa realidade e já preparou de antemão um caminho para a salvação. Lembra de quem é o Cordeiro que te salvou na cruz do Calvário? É aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse pecado, Deus já havia preparado o plano da salvação por completo. E Ele nos predestinou para que fôssemos justificados e glorificados. Mas quando é que Ele fez isso? Quando foi que Ele tomou essa decisão? O próprio Efésios 1:4, que nós já lemos, nos dá a resposta, né? Antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo. Portanto, foi na eternidade que Deus nos predestinou para a salvação. E sob esta base, daquilo que Ele conhecia de antemão a nosso respeito, que é absolutamente tudo. A Bíblia traz um termo dentro dessa discussão muito interessante. Abre a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eu espero que vocês gostem da Bíblia, né? Vamos lendo muitos textos bíblicos, certo? Importante para que fique claro para a gente que o que eu estou falando aqui não é palavra de homens, mas palavra de Deus, tá bom? Pedro nos diz assim, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, a palavra de Deus diz que os salvos foram eleitos para a salvação segundo a presciência de Deus Pai. Esse é um fato absoluto. Não tem como fugir, não tem como negar. Deus não só tem presciência, como ele tem onisciência. O conhecimento de Deus avança perfeitamente ao futuro infinito. Da mesma forma, antes que tudo existisse. Essa é a qualidade do Deus que te criou, que te amou e que te redimiu em Cristo. E ele nos escolheu, segundo a presciência dele, para quê? Para sermos santificados pelo Espírito Santo, para que nos tornássemos obedientes a ele, através da redenção que há no sangue de Cristo. Certo? Então Deus já conhecia de antemão o nosso pecado, já preparou a salvação. Na plenitude do tempo, ele veio em Cristo, morreu por nós, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E é assim que isso nos conduz a fatos extraordinários. Antes da existência do mundo, Deus nos conheceu de forma perfeita, a cada um de nós. Tudo que é bom a teu respeito e a meu respeito. E a gente fica feliz com isso. Agora, e por outro lado, tudo que é podre, tudo que é ruim, tudo que é pecado. Ele conheceu antes de existirmos. Todas as circunstâncias da nossa vida, incluindo o que cada um faria com o grau de liberdade que Deus concederia a cada um. Podendo matar, nós mataríamos? Podendo roubar, nós roubaríamos? Podendo mentir, nós mentiríamos? Deus já conhecia essa resposta. E essa presciência é o que possibilita a predestinação. É porque ele já sabia de antemão. Correto? Deus sabe tudo, sobre tudo e antes de tudo. E isso não significa que foi ele que escolheu o que você faz da tua liberdade. Deus não é responsável pela sua decisão de mentir. E a lei de Deus esclarece isso. Mesmo conhecendo de antemão o nosso pecado, o que a lei de Deus diz? Não peque, não minta, não seja idólatra, não transgrida o sétimo dia, não desonre o seu pai e a sua mãe, não mate, não adultere. E ele fala todas essas coisas para quem ele sabia que ia adulterar, que ia transgredir o sábado, que ia mentir, que ia pecar. Certo? Mesmo sabendo tudo isso, ele nos deu a lei. Não faça isso, porque essa não é a minha vontade para você. Isso prova que mesmo Deus, sabendo de antemão o que aconteceria como consequência do pecado, não predestinou ninguém para ser escravo do pecado para sempre. Eu vou esclarecer isso para vocês. A Bíblia diz que Deus nos enviou a sua lei para demonstrar a excessiva malignidade do pecado. Quanto ele é podre, o quanto ele é ruim. Romanos 7, verso 13. Acima disso, Deus enviou seu Filho ao mundo para redimir a gente dos nossos pecados, para que se você nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E no contexto da redenção que ele fez pelos pecados do mundo inteiro, 1 João 2, verso 2, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento para a salvação. 2 Pedro 3, verso 9. E se alguém não for salvo depois de tudo que Deus fez, não é porque Deus falhou na sua soberania, mas é porque ele respeita a liberdade de aceitarmos a sua verdade ou não. Você aceita ou não? Portanto, a Bíblia apresenta uma predestinação baseada na absoluta presciência de Deus, um Deus que é onisciente. E ele conhece as escolhas livres de cada ser humano. E é assim que você serve um Deus que conhece todas as coisas. 1 João 3, verso 20. Agora, eu vou caminhar para o final dessa mensagem, dizendo uma coisa. Esse Deus, que sabe tudo, antes que tudo aconteça, ele tem uma mensagem para você. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 57. Nós vamos terminar com esse texto. Deus tem uma mensagem para vocês, que não vem de mim. Essa passagem, ela é tangencial em relação à nossa discussão inicial, mas ela faz parte de algumas questões muito importantes. Eu vou ler todos os versos e depois vou comentar um por um, tá bom? Olha só o que diz a palavra de Deus. Dir-se-á, aterrai, aterrai. Preparai o caminho e tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade. O que tem o nome de Santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois eu não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da tua indignidade, da indignidade da tua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a minha face e me indignei, porque rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Eu tenho visto os teus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele o choram. Como fruto dos teus lábios eu criei a paz. Paz para os que estão perto e paz para os que estão longe, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não existe paz. Eu não sei se vocês conseguem compreender as ligações desse texto com tudo aquilo que nós discutimos ainda hoje, essa manhã, mas deixe-me esclarecer algumas coisas. Verso 14 começa dizendo: tire os tropeços do caminho do meu povo. Todos nós temos passado por muitos problemas, dificuldades, tentações e pecados neste mundo. E tudo isso tem atrapalhado a nossa caminhada. E conhecer e praticar a palavra de Deus são as ferramentas da preparação para tudo que vai acontecer nesse mundo, até o dia da nossa morte ou até o dia da volta de Jesus. Praticar a palavra de Deus, conhecendo ela de forma profunda e inteligente, é a forma de nos prepararmos para estarmos em pé no dia da volta de Jesus. O verso 13 nos lembra que Deus é sublime, santo, maior do que todas as coisas. E Ele faz questão de nos dizer que Ele habita com os humildes, contritos e atribulados seres humanos. Seres humanos que são pecadores, mas que estão conscientes de que dependem totalmente da graça de Cristo para a salvação. E essa graça vivifica com vida abundante hoje e com vida eterna no porvir. O verso 16 nos diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, Oséias 4, verso 1. Mas essa contenda não será eterna, porque o Filho de Deus faz a paz. Jesus Cristo faz a paz entre a humanidade pecadora e um Deus que habita a eternidade, que é sublime e perfeitamente santo. É por isso que Deus não se indignará continuamente. Porque se isso acontecesse, o espírito humano que Deus criou seria destruído na presença de Deus. E sabe por quê? Porque mesmo conhecendo o bem, os seres humanos cobiçam o mal. Nós sabemos que nós devemos amar uns aos outros, não é verdade? Quantos de nós têm se arrependido da falta de amor que eu tenho para com vocês e que vocês têm para comigo e que uns têm para com os outros? O que é que nós desejamos desta vida? Muitas vezes não é o egoísmo e a própria manifestação do mal? É verdade ou não é? Ou será que eu estou iludido e enganado em relação à humanidade? Deus conhece, irmãos, a nossa cobiça. Ele se indigna, Ele esconde a sua face, porque nós seguimos por caminhos de rebeldia que nós mesmos escolhemos, fazendo um mau uso da nossa liberdade. Podendo ser verdadeiros, muitos têm se permitido ser mentirosos. Podendo ser puros e fiéis, muitos têm se permitido andar na impureza e se alegram na infidelidade. Jovens ou não jovens, não é verdade? Cada qual a sua própria maneira. Mas no verso 18, Deus tem uma mensagem. Ele diz assim: eu o tenho visto. Eu tenho visto essa realidade. E nesse momento ele poderia legitimamente jurar ira contra nós. Mas sabe o que ele faz? Ele oferece cura. Tenho visto os teus caminhos e eu te sararei, guiarei, te consolarei das tuas tristezas que invadem a tua alma pela presença do pecado e do diabo dentro dela. Alguém compreende o peso dessa verdade? No verso 19, a Bíblia nos disse que Deus cria a paz como fruto dos nossos próprios lábios. A mensagem que Deus nos confiou é uma mensagem que traz paz real, para quem está longe ou para quem está perto, porque todos nós precisamos de paz. Mas os versos 20 e 21 nos conduzem a um grupo de pessoas que não entende nada disso. Não aceitam a paz e não se permitem conhecê-la, aquela paz que excede todo entendimento. E eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. O dinheiro, o sexo, a bebida, as drogas, as baladas, as coisas deste mundo cobram o seu preço, e o apetite pervertido é insaciável, não descansa. Essas pessoas, elas são exatamente aquilo que o Apocalipse descreve como os adoradores da besta, que não descansam, nem de dia e nem de noite. De qual lado você está? Você descansa na presença de Deus? Você tem a fé que atua pelo amor? A fé nesse Deus que conhece todas as coisas e que te escolheu para a salvação? Conhecendo o teu pecado, decidiu morrer por você e enviar o seu filho? É essa fé que você tem? Ou já não tem mais fé? Hoje, eu creio estar falando para uma igreja de fé. Apesar de todas as nossas dificuldades, de compreender e crer e viver a verdade, nós temos buscado a verdade. Lembra do que Jesus ensinou? Buscar-me-eis e me achareis. Deus te promete cura em relação ao mau uso da tua liberdade. E Ele pode te salvar. Confia nele, na sabedoria dele, na palavra dele, na lei dele, no amor dele por você, porque esse amor te salva do teu pecado. Amém? Amém. Será que alguém aqui precisa dessa salvação? Precisa readquirir a noção de quem Deus é, como Salvador que conhece todas as coisas e que nos predestinou para sermos dele antes da fundação do mundo? Se você tem essa dimensão e você sabe que Deus falou ao seu coração para te curar, para te perdoar, para te transformar e salvar, e eu sou o primeiro deles, eu gostaria de vê-los aqui à frente. Amém? Eu tenho certeza que essa mensagem foi útil para todos nós, mas eu fico muito feliz, em especial pelas pessoas que Deus tocou e que vieram à frente. Deus conhece a vida de vocês como conhece a minha. Deus vos cura, Deus vos salva, Deus vos ama. Ele confirma isso hoje e sempre. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por essa mensagem. Papai do céu, maravilhoso e bendito Deus, muito obrigado porque o Senhor, mesmo conhecendo toda a verdade sobre o nosso pecado, decidiu morrer por cada um de nós, Pai. E o Senhor realizou a redenção eterna, e nós queremos aceitar essa redenção e te pedir perdão por todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, por não saber usar a nossa liberdade, e muito obrigado porque o Senhor nos predestinou para sermos teus através de Jesus Cristo. Que a sua verdade se cumpra na vida de cada um de nós, e que possamos um dia olhar no teu rosto em paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.